gatinha. E fiquei assim, pois que você disse que gostava mais de mim. Gatinha, fiquei assim, pois que você disse que gostava mais de mim. Parei com a zoeira a semana inteira, tudo isso pra provar que a paixão é verdadeira. Baixei minha bola, já não ando mais de sola, jogando no seu time, eu não chuto mais pra fora. Gatinha, eu fiquei assim, depois que você disse que gostava mais de mim. Gatinha, eu fiquei assim, depois que você disse que gostava mais de mim. Aquele papo que você me deu, me deixou confuso, me enlouqueceu. Mas seu sorriso é que me convenceu a ficar na boa. Não tem jeito, mal que tô. Pensa direitinho e por isso vou dizer: vai ficar contigo, serei sempre seu amigo, mas não vou perder. Final de semana, que dia de feira? Sem contar que seria. Final de semana, que dia de feira? É verdade. Sabe quando seu neguinho vai ficar direitinho? Um dia de sol nunca, minha filha. Gatinha, eu fiquei assim, depois que você disse que gostava mais de mim. Gatinha, fiquei assim, depois que você disse que gostava mais de mim. Parei com a zoeira a semana inteira, tudo isso pra provar que a paixão é verdadeira. Baixei minha bola, já não entro mais de sola, jogando no seu time, eu não sinto mais pra fora. Gatinha, eu fiquei assim, depois que você disse que gostava mais de mim. Gatinha, fiquei assim, depois que você disse que gostava mais de mim. Aquele papo que você me deu, me deixou confuso, me enlouqueceu. Mas seu sorriso é que me convenceu a ficar na boa. A ficar na boa, a ficar na boa, a ficar na boa, a ficar na boa. Mas foque na estou, não tem jeito, mal que tô. Pensei direitinho e por isso vou dizer: vai ficar contigo, serei sempre seu amigo.